like it, not tocando. Well, get ready right now, here we come. Novinha vai, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, entra na pica dos cria, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, vira a bundinha pros cria. Ela vai descer, ela vai no chão, desce, desce, desce de quatro. Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o bucetão. Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o bucetão. Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o bucetão. People get ready right, I know here we come. Yeah, we know who we is, I know, give me some. Scuzzy big bass, long side of me son. All over the globe, we are ruling in Japan. DJ Lohan que tá tocando. People get ready right, I know here we come. Novinha vai, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, entra na pica dos cria, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, fica de quatro, entra na pica, vira a bundinha pros cria. Ela vai descer, ela vai no chão, desce, desce, desce de quatro. Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o bucetão. Ela